você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo vai ser diferente, você vai aprender a ser gente, seu orgulho não vale nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Você tem a vida inteira pra viver e saber o que é bom e o que é ruim. Acho bom pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe, nem nunca procurou saber, que quando a gente ama pra valer, ou mesmo é ser feliz. E mais nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Pra frente tudo vai ser diferente, você vai aprender a ser gente, seu orgulho não vale nada. Você não sabe, nem nunca procurou saber, que quando a gente ama pra valer, começa a ser feliz e mais nada.